Oeste. Alana, Rili, Taikai. 2017. Projeto Hip Hop pra todos. Sou sonhador, perverso. Levanto meu ego, sucesso. Pro inimigo não me entrego. Rimo os meus versos e sossego. No canto calado e pensativo, sozinho, tentando entender o mundo em desalinho. Sinistro. Eu entro no meu mundo proibido. Tentando vencer o cárcere da depressão. Oração. É preciso muita oração. Sente pra vida, cabeça erguida para os sonhos não ser em vão. Eu li a poesia da desgraça do sonhador. Sonhador que sofre com o mundo belo que ele criou. Devaneios, anseios, momentos infelizes. Mas mesmo assim, pra vida ainda resiste. O sonhador muitas vezes é imprevisível. Umas vezes muito alegre, outras vezes muito triste. Às vezes rude. No outro momento incompreensivo, se fecha pra vida social, não discute. Quanto vale os seus sonhos? Será que você sabe amar? Odiar, atender aquilo pelo que o seu coração anseia. Será que você sabe aprender com os seus fracassos? Amargurado, sonhador. E nessa longa estrada da vida eu sou mais um sonhador. Mais um pecador, mais um rimador. Firmou que canta a canção, organiza o refrão. Que anda de cabeça erguida e mantém os pés no chão. E nessa longa estrada da vida eu sou mais um sonhador. Mais um pecador, mais um rimador. Firmou que canta a canção, organiza o refrão. Que anda de cabeça erguida e mantém os pés no chão. Um, dois, teste som. Eu vou mandando som. Eu sinto as batidas, frequências do meu coração. Emoção, reflexão. O garoto fez moinho de vento, giro de cabeça, aprendeu a rolar no chão. É o hip hop que marcou a sua vida. Mas o sonhador, nessa vida sofrida, aprendeu a dar os seus passos no compasso. Espero que pra vida ele também possa fazer um arregaço. Vejo o mundão, decepção. A mocidade, desunião. Às vezes eu rezo três Ave Maria, pra preencher o sofrido da vida vazia. Meu pai e minha mãe que me criou, me fez pra vida compositor. Só você tem um segredo para me fazer feliz. Me enlouqueça, não deixa eu ser um infeliz. Eu sei que eu sou um pecador personificado. Uma tragédia misteriosa fica do meu lado. Deus, meus sentimentos, me entende? Hoje eu enxergo a beleza humana de uma forma muito diferente. E nessa longa estrada da vida eu sou mais um sonhador. Mais um pecador, mais um rimador. Firmou que canta a canção, organiza o refrão. Que anda de cabeça erguida e mantém os pés no chão. E nessa longa estrada da vida eu sou mais um sonhador. Mais um pecador, mais um rimador. Firmou que canta a canção, organiza o refrão. Que anda de cabeça erguida e mantém os pés no chão.